Tucano 3305, desça via para 2000 pés, o QNH 1016. Táxi 6390, nós somos 159 com 320 alternando Natal. Que 6310, autorizado o táxi via pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, acho minha torre 1895, altímetro 10 no meio. Pátio de Alfa, 1095, obrigado, bom trabalho. Para Recife, prepare para o Cajamaracaju. A informação em curso é Alfa, aguarde cópia. Salvador, eu vou 246, boa noite, Índia Serra, baixou, travou. Gol 1246, autorizado o posto de São Lazero, vento 150 graus com 62 de 9, QNH 10 no meia. 50 com 62 de 9, pouso, gol 1246. O Chile é 6310, visual com o Boeing 737 da Gol, final pitão no zero. Afirmativo, final visual com a aeronave nacional. O Chile é 6310, após passagem do Boeing da Gol, a linha mantém cabeceiro no zero. Após passagem da aeronave nacional, a linha mantém 6310. Tan 3305 autorizado. Sinal ILS X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Tan 1170. 1170, chame Torres Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite. Boa noite. Torres Salvador, gol 1170. Gol 1170, continue a aproximação, reporte ministério baixado travado, QNH 10 no meio. Reportarei. 1246, solo 40, libere direito, chame solo em 121 decimal 9. Saída Pucajá, Maracaju, via Turisque 58, 5463 do transponder, controle 120 decimal 8. Cuxiné 6310, livre decolagem pistão na zero, vento 150 graus, confete 9. Meu pai. Meto com a S, me pronto no 03. Cadê o baixo? Travado, voo 1170. Voo 1170, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda, 1170. Inicialmente pelo o Rio 5972. Chiné 6310, decolado aos 42, chame controle em 120 decimal 8. 08, boa. Voo 1170, livre pouso pistão na 0, vento 150 graus com 89. Zero pouso, voo 1170. Sai do radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350 na Puca, poderia voar direto ao Aracaju, senhor? Ao cruzar 2000 pés, inicialmente Jamo, o Xané 6310. Cruzar 2000 Jamo, 6310 graus. Atlético 1888, acione a identificação, deixa eu ver a chegada bons para 4000 pés, que é legal no 0116, passa a escuta do controle para 120 decimal 8, gol no 888. Afirmativo, gol no 888. Gol 1170, solo aos 44, libere primeira direita e chame solo em 121 decimal 9. Boa noite. Nome 70, boa noite. Alfa Juliette 02 ao portão. 3305, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, até daqui a pouco, senhor. Até. Salva! Alô, boa noite. 3305 Gatá. Estabilizado no zero, baixado e travado. Sun Boa noite, 1970, essa é uma identificação desse avião chegada a Mari para o nível 050 QNH1016. Parte para voar e para o 1970, inicialmente manter a chegada. Pode voar a Caju, 6310? Indo a China, 6310. Aguardo. Chego 972 autorizado. Proid Dune autorizado final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Minha 310, autorizado proa do Romeu Foxtrot 018. Direto Romeu Foxtrot 018, minha 310. Primeiro. Da 3305, solo 48, libere primeira direita, chame solo em 121 decimal máximo. Direita, 219, 3305. Alfa 3305, boa noite. Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette para 06, 3305. Cinema 3110, chama centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 125 decimal 45, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Voo 1970 autorizado, Prodi Itap. Voo no 888, vetoração, final ILS X-Way, pistão no zero, curva esquerda, proa 205, limite ao localizador, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 205, limite ao localizador, voo. Voo no 888. Os ovos soltou. Rio 5972, autorizar aproximação visual com a referência com solo, desça para 197.00 pés. Trizuna 78, ação de identificação, desse veio chegada a Mari para o nível 060, QNH10196, passa a frequência do controle 120.8. Enter. Titã 3178. Hoje é autorizado pro de ITAP, descendo para o nível 060, QNH 10 no meio, tá? 3178. Cidade a critério, tá? 3178. Xené 6224, ação de identificação, distribuiu a chegada a Mari para o nível 070, o QNH 10 no meio. Zero, reduza para 2209 1888, desça para 2000 pés. 2000, baixão, dono 888. Controle Salvador, boa noite, eu passarei 2224. Boa noite, passarei 2224, acione identificação, prossiga na proa de Mari, o QNH 10116 após chegada a Mari, passaria 2224. Sente na proa de Mari, 2224. Capitão Nacional, visual Rio 5972. Rio 5972, chame Torre Salvador em 18, decimal 95. 118.95.14, obrigado pela colaboração. Bom pouso. O Gol 970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite ao localizador, desça para 3000 pés, QNH 10 no meio. Gol 970, sua vetoração, esquerda 030, limitado ao localizador, desce 3000 com o 0 no meio. Da 3178, desça para o nível 050. Ana 6224, desça para o nível 060. Passarei 2224. Passarei 2224, o controle. A possibilidade da gente voar pro ITAP? Para sequenciamento, aguarde. Passarei 2224. Aguardo. Oxané 6224. Autorizado pro ITAP. Oxané 6224. Oxané 6323, 1334, 5h20, Galeão. Tigre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre, 118.95, ajuste no 0 no 6. Santiago, 895, Montevera, obrigado, boa noite. Boa noite. Ideal e descido, passarelo 2224. 2224, desce para o nível 070. 070, 2224. 1888, curva esquerda para o 130, para interceptar final ILS X-Ray, pista 10. Esquerda 130, para interceptar o 1888. 1970, direita para o 080, para interceptar final ILS X-Ray, pista 10, desça para 2000 pés e aposta estabilizar no localizador. 1970, para o 080, desce 2000, reportar estabilizado no localizador. Salvador, 593, passo 3, posição 05, possível estacionamento. Para a equipe de Salto Santo para táxi, 35393. Trabalhamos, tudo bem. D2224, autorizado pro de Itape. Itape na pro, 2224, obrigado. O 1888, chame Torres, Salvador em 1.8.95. 2.95. Estabilizando o gol 1.970. 1.970, chame Torres, Salvador em 1.8.95. 1.895, obrigado, uma boa noite. Boa noite. 1.78, desce via chegada para 2.000 pés, QNH 1.0 no meio, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1.0, reporte, estabilizar no localizador. Gol 1970, continua a aproximação, é o número 2 para pouso. Número 2 para pouso, gol 1970. Passando o externo, baixado, salvado, gol 1888. Gol 1888, informa o QNH 1016, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, com o medo de gelo. Livre pouso, gol 1888. Chile 6313, visual com Boeing da Gol na final pistão 0. Após passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 10, o Chile 6313. Após a passagem, aeronave na curva final, vai. Torre 1.18.95, a gente no 0 no meio. 888, solo ao 01, libere direito, chame o solo em 121, decimal 9. Leia direito, 219. Só final do no 970. Ok, o 970 remete, ok? Remete em frente, sobe 2.000 pés e aguarda a transferência. Sobe 2.000. Puxa, 6313, mantém a posição. Mantém a posição, 6313. Localizador, 3278. TAN 3178, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 295, boa. Boa. Chame agora o controle, 1 9, coisa 120 decimal 8. 208. 1970 remeteu devido ao tráfego na pista. QNM 224, deixa ver para 2.000 pés QNH no 0 no meio. Ok, via 2.000 pés, havia já entendido isso. 1970, curve à esquerda pro 320, limite será radial 310, corrija, radial 330 de Salvador. Esquerda pro 320, confirme o limite? Cruzamento da radial 310 de Salvador, 970. 310. Açaí 2224, dessa via para 3.000 pés, QNH no 0 no meio. 3.000 foi pro Passaredo? 8.95, 0 no meio. Ok, vamos prosseguir o táxi agora, na 0 do 43, dando passagem ao gol. Ao ele passava, vamos prosseguir o táxi no ponto de espera. Estava com o chamador 1-1-895-35393. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, um bom voo. Sinal ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, Axané 6224. 6224. Decolado 04, chame o controle 1208. 308, né? 303. Visão 78, guardando a sessão de pouso. Alívio pouso, 170 com 062. Cuidado pouso, pista no 0, 3178. Salvador. Ok. Esquerda proa 290, limitar 310, Salvador. 224, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reportarei estabilizado, 2224. Oxenera, 6224, está full ILS, localizador e glide agora, com campo à vista. Nm 224, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 6224. Controle Sané 63 no 3. Panamá 3-1-3, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, 6-3-1-3. 224, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, QNH 1-0 no meio. Gente, aguardará, 1-0 no meio, 6-3-2-4. Ô, Salvador, boa noite, Otan, 3-3-0. 970, informa que há mais um tráfego. O tráfego está 7 milhas atrás do tráfego que o senhor tenha visto. Ok. Quero só afirmar que a remetida foi dada por um erro grave da torre. Colocou uma aeronave próximo à minha aproximação. Se puder abreviar, eu agradeço. Afirmativo, o 1970, na medida do possível, será abreviado. Curva esquerda, proa 270, o limite ainda, radial 317 Salvador. Esquerda 270, unidade 310. Rota conforme, por isso 58, plano 10, esquerda curva, Fuca, Aracaju. 5467 com 208, 330. Fuca de Aracaju. Continua 6224, confirme o transposto baixo travado. 6224 tem baixo travado. Continua 6224, autorizado pouso pistão na 0, vento 160 graus com 5 nós. Ciente, livre pouso, 6224. O Rio 5972, autorizado Salvador Galeão, nível 340. Decolador 1-0, curva direita, saída Gael Leda Motiva, de Alpesulo 1-0, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5474, responde, controle 120-8, aguarde para o cotejamento. Então, 3178, boa noite. Alfa, Kilo, passe 3, quando lá tem seu sinalizador. 224. 32224, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa. Azul 4488, decola de imediato assim que liberar a pista. Curve à esquerda, proa 230, limite ao localizador. Esquerda 230, limite ao localizador, boa 977. Salvador, boa noite, eu faço passarelo 2224. Passarelo 2224, tem H1016, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 102224. Curve à esquerda para 140, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda para 140, reportar estabilizado X-Ray. Doca 235, acione a identificação dessa via. Chegada Bonfi para 2000 pés, o Kenegal no 016. Afirmativo, o azul 4235, desce então para 4000 pés, Kenegal no 016, e autorizado para o do Serra Vitor 367. Autorizada a decolagem de pistão no 0, vento 160 graus com meia dúzia de nós. 6224, pistão na 6224. 6224, Alfa Juliette 01 é o portão, boa noite. Alfa Juliette 01, entrega a pouco. Salvador em 1-8, decimal 95. 295. Salvador, voo 1970 novamente. 1970, continue a aproximação, reporte no externo embaixado e travado, QNH 10 no meio. Reportaria, agora vai ter separação pro pouso, né? Afirmativo, gol 1970. Nazareto 2224, autorizado pouso pistão na 0, ventuna 60 graus, com 7 nós. Livre pouso 2224. Trip 5393, mantenha o ponto de espera pistão na 0. Azul 4488, decolado ao Zulu 1, no chame controle em 120 decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, Azul 4488, decolado, cruza 1400 pés. Azul 4488, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. Para o 350 na Puca, o 4488. Checado com 1970. Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. 251-3395, boa noite. Boa noite. Checado com 1970. O Gol 1970 continua a aproximação, o vento 160 graus com 79. 70. Marreto. Passarete 2224, solo aos 1-3, libere direito, chame solo em 1-2-1 do sol 9. Passa na direita, libera 1-2-1-9-2-2-2-2-2-2-4. Salvador, passa 2-2-2. Passarela 2224, alfa, quilo, parte 3, quando lá tem que sinalizador. Libre pouso, pistão no 0, 1970. Não. Alô. Trip 5393, ali mantém cabeceiro no zero. Dois, três, cinco, autorizado. Procedimento ILS, visto que pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Alô, 1-5, libere direito, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Dois, três, boa. Acione identificação dessa via chegada MOF para 4.000 pés, QNH1-0 no meio. Fora 970, boa noite. Alfa Juliette 05, com gentileza, 1-2-3-4. Mississippi 5393, autorizada a decolagem pistão Lan 0, vento 160 graus com 7 nós. Boa noite, Rio 9810. Rio 9810, boa noite, aguarde, Fábio. Qual a coisa prevista para o 9810 em Guarulhos? Vai além da módula. Eu vi a outros lugares, tá? Para Recife, 126.85, alterno 125.45. Só pegou 2545 lá primária? 126.85, azul 4488. 2545, obrigado, dona. Boa noite. Uno 889, confirme o OBT. Aguarde, copy. Fica 393, decolado ao 17, chame controle em 120.8. 1208, controle 35393, boa noite. Controle Salvador, boa noite, trip 5393. Trip 5393, contato radar, suba para nível 190, saída da PUCA. 190, subindo na PUCA de trip 5393. Copia? Eu autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decolado 190, curva direita. Dael Leda Motiva. Eu fiz o 190. Bridge, eu fiz o 16. Belo Horizonte, direto 3 conforme rota do plano de voo. 5501 Neo Transponder, controle 1208. Eu só repetir assim, eu poderia fazer o perfil da Bloqueiro Alfa? Aguarde, vou colocar com controle Salvador. Tá bom, aqui já está autorizado o senhor Nave. Se puder dar bloco no alvo, te agradeço. Salvador 3305. Qual é a equipe de saldo sem para o táxi, são 3305. Nove oito no zero, eu falo voltando. Escuta. Bloco novo autorizado. Então vamos lá. Será cabeceira 10, 340, desvio para Guarulhos, bloco no alfa, bloco de transição, autozulo 10, bridge, autozulo 16, Belo Horizonte, 13 postos, conforme. 5501 transponder com 20.8 ao controle de 100. 5501 no transponder. Alinhamento correto, comissão, no PAD 3. Então, aliás, PAD 3 confirmado, transponder 5501. Afirmo, obrigada, bom dia, Samitão. Tá bom, obrigado. Boa noite, Trip 5218, acione a identificação na Proid TAP. QNH 10 no meio, reporte no ponto e da descida. Desça para o nível 050, Trip 5218. Utilizando no ILS, o Whisky Azul 4235. Meu 4235, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. Seu 95, boa noite, até mais. Boa noite. Torres Salvador, boa noite, Azul 4235, na final da 10. Azul 4235, confirme, trem de pouso baixar travado? Ainda não. Gente, reporte baixar travado, Azul 4235, QNH no 0 no meio. Reportaremos 10 no meio, 4235. Autorizado final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. TV táxi até o ponto de espera, via pátio principal Índia, no ponto de espera a torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Pátio Índia, 295, ponto de espera no 0, esse é o certo. TV táxi, uma boa noite, obrigado. Já travou, 4235. Azul 4235, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 60 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso 4235, na 1 no 0. Boa 9250, boa noite. Informação Alfa confere, autorizado Salvador Recife, nível 410. Decolado no 0, curva à esquerda. Saída Puca, Jão, Moracaju, Delta Whisky 58, 5476, transponder, controle 120, décima 8. D250, contingimento correto, chame pronto no 04. Salve Salvador, passarela 2228, seguinte da Alfa 1960, vitória da conquista. Passarela 2228, boa noite. Alfa confere, temos aqui o nível 180. Aceita ou aguarda coordenação? Aceita, 2228. Visado Salvador, vitória da conquista, nível 180. Decolado 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5452, o transponder, controle 120, décima 8. Sente autorizado para a vitória da conquista, nível 180, decola da 10, curva direita e saída árvore, transição é dessa. 5452, e o motor de Salvador, 1208, passarela 2228. Passarela 2228, contingimento correto, chame pronto no pátio 3. Chama lá, 2228. Alvo, 6224, novamente, informação Alfa para Aracaju. Oxalé 6224. Alfa confere, Paracaju autorizado, nível 190. Decolada 190, curva à esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, 5475 no transponder, controle 120, decimal 8. 190, nível aprovado, decolada 10, curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju, transponder 5475, 208, controle Salvador, 6224. Protejamento correto, CNM 6224, está me pronto. Vai chamar, 6224. Azul 4235, solo aos 27. Libere direito no solo em 121, decimal 9. Conecte de sol e chame para o táxi. Noite, trip 5595, acione a identificação na proa de Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim, QNH 1906, reporte no ponto e dá a descida. Boa noite, 4235, não se escuta. Azul 4235, boa noite. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, obrigado, até já. Para 2000 pés, QNH 1 no 0, no meio autorizado, final e ali é sex rape. Então no 0, reporte, estabilizar no localizador. Tribuíssimo 2 da noite, via para 2000, vai reportar estabilizado no lock. Libera a velocidade para o 5218 até a Duna? Afirmativo, trip 5218. Nada. Zero, chame controle em 129, decimal 8. Vai chamar 298, controle Salvador 03305, boa noite, obrigado. 03305, chame controle em 120, decimal 8. Bom, boa noite, Gono 723 na final, baixou e travou. No 2, Sony, identificação dessa via, chegada Mari para nível 050, corrijo. Nível 060, QNH 106. Continua aproximação, QNH 106. Confirme, baixado travado? Sim, baixado travado. Suba para o nível 330, saída PUCA. Sem restrições, saída PUCA 330, 330. Cinco três nove três, confirma, efetua desvio. 5393 agora, pequeno desvio. Zero, 67 a bordo, Natal alternado, automatismo 345. Brude, Tapa, Oxana 62, 12. Alugou 9207, Natal, 3h40. 3h40, 67, Natal, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, Torre, 118, decimal 95, 190, 96. ali o táxi aí, de quatro espera, torre 2.9.2. Trip 5515, desça para o nível 070. 070, 5515. Trip 5393, após desvio, voo Icaju. Zero, mantém ponto zero, piscina zero. Acione a identificação dessa na proa de mar para o nível 070 KNH 1016. Su 68, aguarde ainda devido ao sequenciamento. Voo no 868. Somente 2509, voo no 868. O TRIP 5218 está estabilizado no localize. TRIP 5218, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 3895, sim. Controle 120 decimal 8, informação em curso alfa, confere. 393, chama o centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. Voo 1134, planejamento correto, chame pronto no 10. Lembrou, voo 1733. Voo 1723, boa noite. Alfa Juliette no Traverso 08, segue o veículo do Polo Metel 9. Alfa Juliette, outra vez 08, segue o Polo Metel 09, dona Cátia. 01, Alfa Juliette, segue o Polo Metel 09. 5972, fazer a equipe de solo, chame para o táxi.